E o que que é o cárcere? É você estar num lugar que não quer estar, mas não porque o lugar é bom ou ruim, mas você tem que estar lá e não tem escolha. Isso chama liberdade. Você poder escolher aonde você está, no tempo, no espaço, e ainda por cima, além de poder escolher aonde você quer estar, o que está lá, que está no ambiente, não te influencia no seu interior. Isso é liberdade. Então, não tem que ficar preocupado. Eu quero trazer para vocês noção de liberdade. Você está onde é para estar. O Criador é tão perfeito, mas tão perfeito, moço, que não tem nada errado. Eu demorei muito para ter essa compreensão. Mas quando você tem, é libertador. Hoje eu consigo estar em qualquer lugar e me sentir bem. Porque o universo é um só. Tanto na Terra, quanto nas estrelas do céu, ou nas dimensões onde você estava. Quando você está bem consigo mesmo, você está bem em qualquer lugar. E o que que é isso? O que que é fé? O que que é a fé, meu filho? A fé é completar com amor aquilo que não consegue com a inteligência. Sabe o que que é fé para mim? O que é, Sergio? É uma... A fé para mim é a frequência. Que quando você está naquela frequência, você toma determinadas atitudes. Você tem determinadas linhas de pensamento. E o que que é a fé materializada? É o verbo, é a palavra, a nação. Eu vou te explicar melhor. A fé é uma frequência. Quando você recebe essa frequência, ela vai inspirar algo que está dentro de você. E aí você vai tomar alguma atitude. Ou vai agir de uma determinada maneira. Vai materializar na Terra. É isso. Mas existem consciências, divindades que inspiram a fé, que mantém a fé no mundo. E elas o tempo inteiro estão vibrando, emanando para todos os filhos essa frequência. E a frequência da fé se materializa numa planta, que são as plantas que vão inspirar a fé. Que daí nós temos as plantas de um determinado orixá. Nós temos uma música que determina a frequência da fé. Temos cristais, temos palavras, temos mantras, temos bebidas, tem para todos os gostos. Então, a fé se materializa na Terra de várias maneiras. A fé é uma frequência. A vontade é outra. O conhecimento é outro. A justiça é outra. Então, tomou o banho e está tomando uma irradiação de fé. Entendeu? Sim. Mas aí eu elevo meu pensamento, faço uma reza e entro em frequência com a fé. mas muitas vezes não consigo fazer isso. Então eu tenho que buscar algum elemento para me trazer isso. E aí? E aí, seu? Ou então tem que ter uma imagem. Tem que ter uma imagem, tem que ter um simbolismo para me inspirar a ter fé. Não importa. Isso não quer dizer que você é mais ou menos evoluído que o outro. Cada um está no seu caminho, cada um está no seu aprendizado. Existem cores, existem números, existem plantas, existem cristais, existem músicas que vão aguçar o teu conhecimento. Vão fazer você entrar na frequência do conhecimento. Semelhante atrai semelhante. Aí você vai entrar na frequência do regente do conhecimento. E quanto mais você se aproxima dele, mais você vai obtendo conhecimento. Semelhante atrai semelhante. Não é verdade? Sim. Os teus órgãos físicos, você é uma soma de frequências. Imagina que você é um pacote cheio de números. E cada um desses números estão espalhados, estão concentrados em determinados pontos. Então, quando você se forma, que você está no útero, que você está crescendo até o seu nascimento, as energias vão se materializando, vão se acoplando. E aí vai criando os seus órgãos físicos. E cada órgão físico, cada elemento físico, existe uma divindade que sustenta. Que é o orixá. Ficou claro? Claro que sim, seu Exu. Então, finalizando esse assunto, até quero colocar outras questões aqui para o senhor. Que ela encontre nos estudos dela a devida erva, que aplique, se não tem por lá, o conhecimento da fitoterapia etérica, que com amor, com boa vontade, aquilo vai ser bem direcionado e ela vai alcançar o resultado. E daí explica para ela se alimentar um boneco com essa atitude de ajudar e de ser útil, como que ela desimanta depois que terminar todo o processo? Existem várias maneiras de poder fazer isso. Existe os quatro elementos: terra, água, fogo e ar. Através desses quatro elementos, você constrói, você destrói. O fogo é uma, a água é outra, a terra é uma. Enterrar, botar fogo, despachar numa água corrente. São maneiras. Ou se ela souber manipular a frequência, é só mudar a frequência do boneco. Tem muita coisa que eu não posso falar aqui, moço. Porque senão alguém pode pegar e usar para outros fins. Boa, boa. Não, ela vai ser bem orientada. O seu César da Lira já ensinou bastante, eu agradeço a esse assunto, que Deus abençoe todos que estão aí passando por essas dificuldades, que serão atendidos nas suas orações, né? Tudo que é feito de coração, igual o senhor falou, entra naquela vibração do amor e é socorrido pelo alto. Gostaria de falar com o senhor a respeito de um senhor lá, matemático do Cazaquistão, lá, que chama Grigory Petrovich Grabovoi. Ele criou vários códigos, e eu vou falar um código, pedir para o senhor comentar a respeito disso. Esse código é o 1888948. E segundo ele, serve para transformar negativo em positivo. Esse código, ele tem uma energia, ele tem uma frequência de uma cor violeta avermelhada. Putz, é verdade, ele até colocou aqui no site. Desculpa, O que continuo. ele colocou Ele aí? colocou isso, essa informação que o senhor falou. Porque, vou te explicar. Quando você faz isso, as energias vão para a Terra transmuta. Estou sendo bem direto, claro. Esse homem, ele entendeu o que eu estou falando. Mas a missão dele ainda não acabou. Ainda continua. Tem muita gente que não vai entender qual o propósito dele. Talvez assistindo o que nós estamos falando aqui, vai entender. Mas basicamente isso. É número. E os números atraem as frequências, porque tudo é matemático. E ele entendeu isso. Eu conheço o trabalho dele. O meu menino não conhece. Não deu atenção. O médium. Mas você, no final, chama a atenção dele. Pra ele dar uma estudada. Vai ser um prazer. Se ele estudar isso, ele vai me entender melhor. Porque existe um tipo de ciência que é a ciência vibracional, a ciência vibratória. E esse homem aí, ele é um cientista nessa parte. Aí você pega o número 666. É um tipo de frequência. Sabe qual frequência que é? Qual? É a seguinte frequência. O que você tem de bom, você vai mostrar. E o que você tem de podre, também você vai mostrar. Por isso que fala que é a marca da besta. É aquela coisa, céu e terra. E você que encontra o equilíbrio. Eu não vou enfeitar e dizer para você que é isso, que é aquilo, uma explicação doutrinária, ideológica. Eu apenas vou dizer para você que quem tem essa marca já está condenado. Não conseguiu vencer as suas próprias limitações. E é apenas isso. Então, vamos. E existem momentos, Desculpa. existem momentos na sua vida. E essa frequência 666 ela vai se manifestar. ela não é positiva nem negativa. Tem momento que ela tem que se manifestar. O problema é quando ela é constante. Conhece Lavoisier? Sim. Qual que é a famosa frase dele? Não lembro. No universo nada se perde, tudo se transforma. Nada se cria, uma coisa assim, tudo se cria, nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma. Essa parte que eu quero dizer. Tem frequências, igual quando você vai... Vou dizer para você. Quando eu estou trabalhando com a demanda, que eu preciso ser, vamos assim dizer, eu preciso ser forte, grotesco. Eu preciso ganhar. Eu vou precisar de determinadas frequências que eu não posso ter em momentos que eu não preciso ser assim. Então tem pessoas que estão numa frequência tão agressiva que acaba se matando através da pressão alta, através da explosão da emoção. Porque está assim o tempo todo. E não precisa estar assim o tempo todo. Então eu tenho que entrar em outra frequência. E esses números que esse grande cientista, que ainda é, que continua o trabalho dele, deixou para a humanidade, viu? Isso é um patrimônio para a humanidade. Oh. Através das frequências dos números, você é capaz de mudar e imantar uma água. Você está capaz de curar. E essas mesmas frequências numéricas, você vai encontrar na música. Entendeu? Claro, sim, entendi. Sim, senhor. Você tá lendo aí, então, pô? É, tenho duas questões pro senhor. Só para lembrar, então, as pessoas, é Antoine Lavoisier, e a frase dele é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso, né? Claro. Isso, tudo se transforma. Olha bem. Aí, que é Exu? Exu é isso aí. Exu é essa frase. Às vezes o filho está num relacionamento, aí tem que acabar o relacionamento para reconstruir alguma coisa nova. Com a mesma pessoa. Se cria, se transforma a mesma situação. E o que acontece com você? Você está do lado de cá, depois volta para aí, depois volta para lá de cá. Tudo se transforma. E você recomeça. É a planta, é com o animal. Tem que se recriar, se transformar num novo homem, numa nova mulher. A cura está na sua boca, nas suas palavras. Para de espraguejar. Você fala números que tem momentos que não é para ser utilizado. Tem as frequências certas para cada momento. O que mais? Vamos ampliar esse estudo aqui junto do senhor. A gente sabe que Um corpo em putrefação cria a ambientação apropriada para que os vermes ali nasçam. Seria isso o que faz essa frequência vibratória quando procura devolver o equilíbrio àquilo que já tinha equilíbrio? Pois então, o problema é quando o verme se alastra num momento que não é para acontecer. Entendi. Criaram aquela ambientação quando não devia. Não devia. O verme não é bom nem ruim. Tem que ver o momento. O senhor fala o verbo? O verme. O verme, claro, claro. Claro. Tudo tem um momento. Sim. Quando você manifesta a frequência no momento correto, você está em equilíbrio. Mas não existe só uma frequência para um momento. Existem infinitas frequências para o mesmo momento. E isso é o livre-arbítrio. Mas quando você está, ou que você conhece só determinadas frequências, você não tem muita escolha. Então você tem que encarnar, passar por experiências, para viver e experimentar determinadas frequências. E isso engrandece você. Isso tudo está dentro de você. Mas tem que ter um ambiente propício para poder despertar. Para você compreender e aprender quem você é. E nada melhor que encarnar. Para poder aprender tudo isso. Porque essa vida que vocês têm, moço, é muito intenso. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o tempo não pode parar. Mas você sabia que o tempo é material? Não. Existem alguns companheiros que manipulam o tempo. E esses companheiros não rodam ninguém na Terra. Não, não diz, não, não incorpora, né? Porque ainda não tem aparelho preparado para isso. É um ou outro muito raro, que é para aprender com eles. Porque o tempo é matéria. E sabe onde isso fica muito claro? Na quinta dimensão. Quem experimentou a quinta dimensão sabe o que eu estou falando. Novox. Novox Diactrix. E eu já estive lá. Já? Já. Uau. Já estive lá aprendendo e compreendendo. Não posso dizer que eu manipulo o tempo, porque senão eu não estaria aqui. E quem sabe fazer também não fala, não conta. Porque dentro de um segundo, existe um infinito espaço de tempo. Quer mais? Vamos, que nem eu pedi antes, ampliar esse estudo dessa ambientação, então, para que se entenda até um pouco da física quântica. Quando eu vou pegar aqui um número desse senhor, estudioso, matemático, e vou dizer a doença que ele quer curar com esse número e fazer uma questão para o senhor. Ele passou um número 58143219. 58143219. Ele disse que isso pode trazer a cura de hemorroides. Vamos dizer que a pessoa que está ouvindo sofra disso. Então, o que ela deve fazer? Ela deve sentar nesse número ou só de ela colocar a mão ou só de ela repetir? Como é que funciona? Esse número vai mexer na parte orgânica. Mas antes de mexer na parte orgânica, existe o plano emocional e existe a parte mental. Quando você fala esse número, você está mexendo no som. Quando você mexe no som, você está mexendo na matéria. Que as suas células vibram. Mas esses números é apenas uma linguagem. Você não sabe o ABC, alfabeto? Sim. Essa é uma forma de linguagem. Os números é uma forma de linguagem. Para você poder acessar energias semelhantes. Ah! Então você pode... Entendi. Você entendeu? Seria um pouco igual que nem uma vez o médium me passou um curso de reiki numerológico. Pois então. Você desenha aquele número assim, abre um portal e traz a cura que aquele número propõe. Isso. Porque os números é uma linguagem. Não é a única linguagem. É uma das linguagens. Então, cada número tem a sua frequência. Não é isso que você aprendeu? Sim, o número é um símbolo. Mas vai além do símbolo. O número é uma vibração. E quando você combina várias vibrações, você cria um todo. E o todo serve para essa situação. Não é sozinho. Eu não falei para você que eu não trabalho sozinho? O que, que é o seu set da vida? Sim. É a soma do todo. Que é o todo? Não sou só eu, mas eu faço parte do todo. Então pode mentalizar, pode escrever, sentar em cima, fazer aquilo que te faz bem, que vai trazer essas frequências. Exu 7 da Lira, fala um pouco mais sobre a cromoterapia e esse processo de a aclimatização, de ambientação para que exista a cura. Primeiro nós temos que falar o que, que é cada cor. Quando os filhos falam da cor verde, isso é muito genérico. Porque existe infinitas cores verdes. Uma paleta de cor. cada cor verde. Corresponde a uma sequência numérica. E quando o filho utiliza essas cores na matéria, muda a parte celular, muda a frequência. Com a mudança de frequência, você adoece ou você harmoniza. Eu vejo muitos filhos falarem que determinado chakra tem uma cor específica. Mas não é bem assim, mano. Cada centro energético é único. E aí nós voltamos naquela mesma questão que eu, quando eu estava respondendo aquela moça lá. O teu centro energético é único. Não é igual ao do meu menino, nem igual ao dos outros. Mas existe uma cor predominante. E essa cor predominante, muitas vezes é o suficiente para trazer o equilíbrio que aquele ponto precisa. Da mesma forma, existem plantas, existem ervas que vão servir de uma maneira geral para todo mundo. Mas se você souber realmente aquilo que você precisa, é igual um corte cirúrgico, é certeiro. É mais rápido, entendeu? Sim. Então a cromoterapia, ela nasce das chamas, do fogo, dos fogos, das frequências que são sagradas. Cada elemento deve ser respeitado. Porque cada elemento é a manifestação da divindade. Quando você respeita, você aprende. Quando você está com a ira, você muda a cor, muda a frequência, muda a energia, muda o teu astral, muda o teu mental. Você muda o todo. O teu todo. Com tudo isso que eu estou explicando, está entendendo o que é a ira, moço? Nossa. Realmente. Na lira, nós entendemos isso. Que todo Exu sete da lira é conhecido como doutor. E nós entendemos que a cura, ela está no todo. Não está só nas mãos. Está no todo. inclusive nos elementos. Cada elemento tem a sua frequência. E quando é direcionado para um filho, vai atuar. Adoecendo ou harmonizando. Os doutores da Terra deveriam saber disso. Deveriam saber, não só os doutores da Terra, viu? Mas também terapeuta, os médicos, deveriam entender que a cura começa a partir do momento que o filho vai para o terreiro. Se ele está indo para o terreiro buscar ajuda, ele está receptivo para a cura. Então a cura começa já com a mudança, querer melhorar. Tem tanto filho que está desorientado, mas não quer melhorar. E não dá oportunidade. Mas quando dá oportunidade, dá uma brecha, aí nesse momento nós podemos atuar. Nós pegamos na mão. Eu gosto muito de brincar, mas também gosto de chamar atenção. Mas nosso papo aqui tá outro. Não tá um papo de brincadeira. É. Tô numa outra frequência. Entende? Sim, senhor, claro que sim. E quando, até vou esperar o senhor finalizar, vou trazer essa ideia que eu queria tratar com o senhor antes também. Pode terminar. Pode. Já terminou. Já, então é assim. Quando o senhor fala sobre o som, a gente estudou uma série sobre o universo material, dos deuses criadores, os co-criadores, e a influência que vai existindo dentro do universo material. E ele ensinou que existe o universo material, depois que está acima dele é o universo do som, e o que está acima do universo do som é o universo da luz. Fala um pouco mais a respeito desses universos e como que o som, ele permeando o universo material, por mais que ele não tenha essa materialidade, ele ainda consegue, de dentro para fora, coordenar essas moléculas aí. Bom, primeiro, isso que você chama de universo da luz, ele abrange todo o que está abaixo. Isso você deve ter ouvido. Sim. E que o universo do som abrange o universo material. Mas o que é o universo material? Você acha que existe só um universo material? Existem várias frequências materiais, moço. A matéria que vocês conhecem, ela é moldável através do som. Mas existe um universo material muito mais denso que esse que você conhece. Assim como também existe a parte material do astral, Porque o que é o universo astral? Também é um universo material. É uma forma de matéria, mas que está em outra frequência. Mais sutil. Assim como o universo mental. E assim como o universo temporal. Então, quanto maior é a tua frequência, mais você consegue ver melhor as situações. Consegue ver melhor que aquele que está numa frequência mais baixa. Então, como disse para você, existe esse universo do som, onde muito é testado, muito é criado. Mas existe um outro universo, que é o universo das leis. Porque tudo que é criado tem que obedecer às leis. E o que são as leis? É uma outra forma material. E a partir do momento que ela acontece na prática, ela está sendo materializada. Mas existe o mundo das ideias. E acima desse mundo das ideias, tem esse mundo aí que chama mundo da luz. A partir desse mundo das leis, para cima, vamos assim dizer, não existe o mundo mais das formas. Consegue imaginar isso? Uau. Não tem mais formas. E quando não tem forma, é o quê? Infinitas possibilidades. E esse universo tem uma lei que predomina acima de todas, que é a lei suprema na Terra. Em outros lugares, que é a lei do amor. E a lei do amor é tão abrangente que ela circula o todo. Porque tudo nasceu do amor. E como tudo nasceu dele, tudo vai ser criado a partir dele. Então, tudo que vem dele vai carregar ele. Por isso que dizem que todos os filhos têm amor dentro. Porque você veio dele. Foi criado a partir dele. E o amor começou a desenvolver, a criar novas leis. Começou a criar a sabedoria, a justiça, a esperança, a generosidade. Você consegue perceber que está tudo dentro do amor? Tudo interligado pelo amor. Mas aí que está outra coisa. Por que que dizem que vocês da Terra ainda desconhecem o que é o amor? Porque dentro do amor tem lei, tem a justiça. Amar não é só passar a mão na cabeça. Amar é ensinar. é aprendizado. Amar não é ser só bonzinho, igual vocês acham. Amar é ser livre. Porque o amor é ilimitado. Então, o que o Exu faz? O Exu serve a lei do amor através da caridade, através da bondade. Mas não é a bondade que vocês acham. Se meu menino sai fora do propósito de vida dele, eu tenho que botar ele de volta. Porque uma das coisas por qual eu fui criado é para fazer isso com ele. E também para fazer com os outros. Então eu sou um dos guardiões do amor. Assim como também você e quem vai escutar. E o que Cristo, Jesus, nos deixou? Ele foi a materialização do amor na Terra. O que Buda deixou? A materialização da sabedoria. O que o Gandhi trouxe? Materialização da paz. Porque eles absorveram intensamente essas leis. São as leis divinas. Então, quando eu falo amar o próximo, eu não estou falando só para passar a mão na cabeça. Amar ao próximo é seguir a lei da justiça. E aí entra a lei do karma. Você está vendo como tudo está em volta do amor? Como tudo vai nascendo através do amor? Sim. Nossa. E tu vai sendo criado a partir dele. Então eu não estou contando aqui, falando isso, para ser romântico. Que essa é uma pequena materialização do amor. Mas quando os filhos trazem uma vida nova para o mundo, experimenta um pouco. Experimenta muito pouco do que a divindade sente e sentiu quando criou cada um de nós. E a divindade é próspera. A divindade é rica. Não com ouro, com a pá. Mas é rica de amor, de sabedoria, de bondade. E a divindade, por mais que você esteja sofrendo hoje, ela quer o teu bem. Talvez o teu sofrimento, que você acha que é injusto, e aí entra aquela questão que vocês estão entendendo, que é o amor, É uma maneira de você aprender. Muitas vezes a pegar para poder ser livre. Mas eu encerro esse assunto por aqui. Claro. Tem algumas coisas que eu não posso ficar falando. Aham, não, claro, claro. O senhor sabe que a avó Maria Conga, ela desceu nos reinos de Exu. E ela foi no reino do Exu Tranca-Ruas. Ela queria entender a atuação de Exu. Pelo que eu entendi, o que o seu Tranca-Ruas explicou para ela é que quando, aí o senhor saberá dizer para a gente e explicar isso, sendo Exu, né? Quando as trevas traz aquele lado do contrário, o negativo que completa o positivo e traz o equilíbrio para servir a lei da ação e reação, Exu permite que aconteça. Quando eles querem vir avançar demais, Exu apara esse excesso. É por aí? Ou eu não entendi muito bem? Essa é uma das formas. Mas o que que é as trevas? Vou usar uma linguagem bem simples. As trevas também é uma forma de amor. Mas a função dela é mostrar aquilo que você não quer ver. Está dentro de você. O que que o Exu faz? O Exu vai mostrar o que está dentro de você. Exu é autoconhecimento. Para você se conhecer, saber quem é você, quais os pontos que você tem que trabalhar, desenvolver, melhorar. Se fosse só tudo luz, você não ia se conhecer por inteiro. Igual eu te disse, tem muita coisa que tem que passar na Terra para você se conhecer. Eu não acho que a trevas é uma coisa ruim. É apenas um lado que vai fomentar o que está dentro de você. Depois que você viu, compreendeu, entendeu, vivenciou, você sai dessa frequência e vai para outra. Tem povo que acha que vai morrer na Terra e vai para a colônia espiritual, vai para um umbral. Você vai aonde você está vibrando. Melhor ou pior, isso não importa. Eu vejo muito filho que tem medo do umbral. Umbral não é uma coisa ruim, moço. Ele é a materialização da bestialidade, daquilo que o homem criou e continua a criar. E tudo que você cria traz responsabilidades, traz consequências. E o próprio homem que alimenta a bestialidade dentro dele. Então ele tem que tomar consciência, refletir, para poder mudar, para poder transformar. Que é essa maneira que eu trabalho. E eu não vejo nem que é mal, nem que é ruim. Eu vejo que às vezes é necessário para ter um aprendizado. Não é porque você hoje está na colônia espiritual que você é melhor do que quem está nas trevas. Porque na colônia tem muita gente reclamando. Não está gostando de estar lá. Da mesma maneira, tem muita gente agradecendo por estar trabalhando nas trevas servindo. Então, é uma questão de percepção. É uma questão do seu estado interior. Daquilo que você vibra, que você acredita. Então, se hoje seu sete da lira vai até um umbral, vai até a treva, eu não vou, porque eu sou inferior ou eu sou melhor. Eu vou porque eu quero estar lá, servindo. Isso chama liberdade. Você poder escolher aonde você está, no tempo, no espaço, e ainda por cima, além de poder escolher aonde você quer estar, o que está lá, que está no ambiente, não te influencia no seu interior. Isso é liberdade. Oh. Então, não tem que ficar preocupado. Eu quero trazer para vocês noção de liberdade. E o que, que é o cárcere? É você estar num lugar que não quer estar, mas não porque o lugar é bom ou ruim. Mas você tem que estar lá. E não tem escolha. E o que, que é a terra? Muitos de vocês não queriam estar na terra. Ou quando está aqui diz assim, ah, eu tenho saudade de alguma coisa, não sei do que é. Está preso na terra. Está preso e não pode ir embora. Porque é escravo de si mesmo. Não é escravo do obsessor, do mago negro, ou é escravo do anjo, do arcanjo. Você é escravo de você mesmo. Porque você se colocou lá nessa condição. Mas a chave do cárcere, aonde que está? Não está fora, está dentro de você. Quando você quiser pegar a chave e abrir, você vai. Mas existe o comodismo de não querer mudar. Mudar dói para muitos de vocês. E essa chave está na mudança da atitude. Tomar vergonha na cara, mudar o seu pensamento, sair da preguiça, sair da gula. Só você ter a chave para você se libertar. Aí me chama os anjos, chama o diabo para poder ajudar. Mas se você poder se ajudar, o que, que nós vamos poder fazer? Exu dá o caminho, mas quem trilha é você. Muitas vezes Exu dá a chave através da dor, do sofrimento. Isso é uma forma de amar. E eu amo muito a humanidade, viu? Por isso que eu tô aqui. Dou a quem doer. Tem pessoas que não vão gostar do que eu tô falando. Mas isso não me interessa. Porque eu já trilhei, já andei, já sofri, já penei, até entender o pouco se torna muito. Tem mal que vem pro bem, e tem bem que vem pro mal. E é isso. Quando a pessoa diz assim, eu sinto uma saudade quando eu olho para as estrelas, eu não sei do que é, mas eu tenho certeza que o meu lugar não é aqui na Terra. E daí essa pessoa se permite entrar naquele estado de espírito que conduz a determinadas patologias e a leva a uma, por exemplo, depressão. Como que o senhor aconselha essa pessoa que, obviamente, está esquecendo de agradecer tudo que tem aqui e enquanto ela desgosta daqui, sente saudade de outro lugar e fica indisposta, até um pouco revoltada por estar aqui? Olha para o lado. O mundo não vai parar de girar por causa da tua dor. E vai continuar a girar do mesmo jeito. Você tá onde é para estar. O Criador é tão perfeito, mas tão perfeito, moço, que não tem nada errado. Eu demorei muito para ter essa compreensão. Mas quando você tem, é libertador. Hoje eu consigo estar em qualquer lugar e me sentir bem. Porque o universo é um só. Tanto na Terra, quanto nas estrelas do céu, ou nas dimensões onde você estava. Quando você está bem consigo mesmo, você está bem em qualquer lugar. E quando eu olho para o céu, sabe o que, que eu vejo? O que você vê? Eu vejo muita cidade. Eu vejo muitas dimensões dentro de outras dimensões. Tudo aquilo que você acha que é insignificante na sua vida é importante. E tudo aquilo que você acha que é muito importante, talvez não é lá grandes coisas. Você atrasou a conta do mês? Por que você torna isso significante? Olha para o lado. Olha para o teu filho. Olha para quem está do teu lado te apoiando. Valoriza isso. Valoriza as boas experiências. Tudo aquilo que você acha que é pouco é muito. É o que você precisa. Às vezes a mulher enjoada que pega o teu pé, ela tem muito mais significância que o teu dinheiro, que o teu carro. Porque todas as coisas vão. Mas ela fica lá do teu lado, te apoiando. E tem muita gente, moço, que adoece porque quer. Que a doença começa na mente. A mente está doentia, a emoção adoece, o corpo adoece. Quando muda a mente, quando muda a forma de ver a vida, começa a se harmonizar. Eu vou falar uma coisa para você, moço. A lira também faz o giro do dinheiro do mundo. A lira está em cada instituição bancária. E o que que eu vejo? Eu vejo hoje muitos filhos com a conta rechonchuda de dinheiro mas cheio de doença emocional porque não dá atenção realmente àquilo que importa. Tem muito filho que tem dinheiro para trazer felicidade para outros filhos. De muitas maneiras. Movimenta o mundo. Movimenta as famílias. Movimenta emprego. E tem muito filho que tem pouco dinheiro. E que quando olha para quem tem, fica se perguntando por que que não tem, o que que falta para alcançar o outro. Mas não olha para o lado, não olha realmente para que interessa. A questão não é ter ou não ter. A questão é prestar atenção no que está na tua volta. Às vezes, teu ponto de virada está nisso. Quer um exemplo prático? Eu conheço um homem que perdeu tudo. Tudo que tinha material. E dava muita atenção para o dinheiro. Perdeu tudo, começou a ficar em casa, entrou em depressão e começou a olhar o filho. O filho adorava brincar. Nunca tinha tempo para ficar com o filho. Com o passar do tempo, naquela situação, ele começou a criar brinquedo pro filho dele. E hoje, ele tem uma grande empresa que faz brinquedo para um monte de filho. Que leva alegria para um monte de criança. Conheço uma mulher que não tinha nada. E o filho nasceu doente. Ao invés dela reclamar, ela começou a estudar, a aprender mais sobre a doença do filho, fez medicina, descobriu muitas curas. Conheço muitas mulheres que o marido está doente, vivia infeliz no casamento, começou a estudar espiritualidade, começou a aprender as técnicas de energia para usar no marido. O marido não se curou, até foi. Mas hoje ajuda um monte de gente. Então, preste atenção que está ao teu lado. Que a fonte conversa com você, mas você não escuta. Dá mais atenção. E você vai ver onde você vai. Não é assim com você, amor? Quer ajudar, não quer? Sim. Mas tudo começou num ponto. Onde você olhou para o lado, viu uma situação para desencadear outra. Então a Lira, ela pega a música, pega a arte, e principalmente o coração do homem. Hoje eu vejo muitas mulheres fortes, independentes, mas que estão se esquecendo daquilo que é mais importante. E eu não vou falar o que, que é. Porque quando eu falo, vem na tua mente. Que é Deus falando com você. Essa é a medicina, amor. A medicina das palavras. A medicina dos números. Das cores. Da música. Medicina mental. Todo o seu ser da Lira é isso. É a medicina. Tem pontos que a medicina para. E seu sete vem. Vem pegar aqueles pontos onde a medicina parou. Tem mais pergunta, moço? Seu sete. Se deixar, fico a noite inteira conversando com o senhor, pelo seu conhecimento e pelo tanto que o senhor é agradável e essa sua facilidade de comunicar o conhecimento para a gente onde nos encontramos, que às vezes essa ponte não é tão fácil, né? Aonde tem cobra, ninho de cobra, é a mãe das cobras. E as mães das cobras saem para caçar, para alimentar os filhos. Aí eu lhe pergunto, a cobra é um bicho ruim ou mal? Ou é bom? Ou tem amor? O que você acha? Eu acho que é um bicho que não é ruim, não. Mas se você encontrar a cobra... Ela me picada, ela é ruim. Ela é ruim. Daí. Tá vendo? Mas só que o veneno da cobra faz remédio. E como é que descobriu isso? Alguém teve que ser picado. E alguém teve que picar, né? Tem mal que vem bem. Mas elas picam mais para se defender. Elas não fazem isso por maldade, né? Para se defender. Mas se deixar no canto e não mexer com os filhos dela, tá tudo certo. Aí quem é pai, quem é mãe? Se mexe com o teu filho. Aí você é mal ou você é bom? Depende do seu ponto de vista. Então não existe bem e mal. Está no seu coração. Está na sua forma de ver as coisas. Eu gosto muito de festa. Gosto de beber, gosto de fumar. E aí tem gente que acha que eu sou bêbado. Eu sou viciado. Mas não vê que eu faço muitas vezes isso para enturmar com o povo, igual o seu Zé Pilintra. Você imagina o seu Zé Pilintra tudo certo? Você imagina o seu Zé Pilintra sem a malandragem? Como é que ele vai chegar no povo carente? Porque quando, antes, moço, de ter Umbanda, tinha um preconceito. O espiritismo era uma coisa da elite. Você deve ter ouvido falar disso. Então teve que fazer uma coisa mais simples. Menos elitizar. Aí teve que desenvolver uma ciência que é pro pobre, que é pro rico. Que é para aquele cara que vai pro bar, que bebe, que fuma. Para chegar nesses corações. Pra não ter limite. Porque o amor não tem limite. Não tem barreira. Aí ele pergunta, o cigarro, ele é bom ou ele é ruim? É igual a cobra, né? Ninguém vai mexer com ele. Fica quieto lá. Mas aí eu tenho que fumar pra mexer na energia. É, mas aí é trabalho, né? Não é vício. Mas eu tenho que mexer num viciado. Pra me chegar nisso aí... Eu não posso mostrar preconceito. Não posso julgar. Não posso julgar o doente. O cara já tá ferrado. E ainda eu vou passar sermão pra ele. Não é hora, né? Por que a gente insiste em fazer isso, seu Sete? Então eu tenho que saber conversar com ele. Eu tenho que conversar de uma maneira que ele entenda. Então tem muita gente que esperava um diálogo comigo, que eu fosse ficar conversando nessa frequência desse assunto. Mas aí eu te mostrei um outro lado. Lembra quando nós começamos a conversar, que eu explicar o que é a lira? A lira está para todos. Ou seja, a lira está para todos na medida em que todos estiverem para a lira. Pois então, nós temos que chegar naquele ponto para mexer com aquele povo que ninguém quer mexer. Já foi desprezado pela família, pelos amigos. A mulher foi embora, os filhos não querem mais dar atenção. Então nós vamos conversando e vamos educando, mostrando. E o camarada nem percebe que ele está mudando. Quando ele vê, já mudou. E tem que ser assim. Então tivemos que tirar essa coisa de elite. Para quem tem dinheiro. E temos que pegar aquele povo que é sofrido. E todo mundo é sofrido, do alto e do baixo. Então não tem limite. Depois vou vir conversar mais com você. Oh, aí gostei. Eu tenho muita história para te contar. Quero saber das suas andanças aí. Como que os seus horizontes foram se ampliando, né? Partindo desse conceito dos universos, né? Aí, que até se entrelaçam até certo ponto, o material do som e da luz. Pois então, tem muito mais que isso. Cada frequência que um filho vive é um universo. Tem o universo da dor, da depressão, da ansiedade. E nós da Lira tivemos que me especializar nisso. Para aprender a tirar de lá. Dá trabalho, mas vale a pena. Exige muito estudo, muito conhecimento humano. Tem que ser igual o médico. Você corta com bisturi, mas não corta com dó. É uma cirurgia na mente do camarada. Tá bom, moço? Eu já vou aí, já. O seu sete da lira, mais uma vez, para quem tá terminando aqui, muita gente quer saber o sete. O senhor explicaria, antes de ir embora, mais uma vez, o mistério do sete, como ele envolve a sua falange e qual a diferença, por exemplo, de um sete da lira para um sete encruzilhadas? Tem sete encruzilhadas, rei da sete encruzilhadas, rei da sete lira, sete cobras, sete catacumbas. O sete é o prisma universal. É os caminhos. Tem coisa que eu não posso explicar numa linguagem humana. Mas posso dizer o seguinte. Cada um desses camaradas participa de uma falange. E com o passar do tempo, vai aprendendo a atuar em diferentes faixas vibratórias. Aprende a entrar e sair. Então, o primeiro quesito para você ter o sete é se especializar em cada uma das sete linhas. Aprender a entrar e sair de cada frequência. Isso leva muito tempo, viu, moço? Nossa. Às vezes, em muitas vidas e muitas encarnações na Terra, você já está aprendendo. Quando eu falo sete, eu falo uma consciência universal, uma consciência cósmica, que não sou eu, mas eu trabalho com ela. E o sete vem abrindo os caminhos, vem abrindo as portas. É na trunqueira, é no terreiro, é no mar, é no cemitério, é no vento, é no tempo, é aonde precisar. O meu elemento primordial é a frequência da fé. E a fé cura. Cura nos sete caminhos. No conhecimento, na justiça, na própria fé, é no amor, é na bondade. Mas o sete está em cima, o sete está embaixo. É na sete vibração negativa e na sete vibração positiva. Então, aonde nós temos que atuar, nós vamos atuar. Do que precisar. Sem reclamar. Porque quem reclama está perdendo a oportunidade de aprender. Então, sete é muito amplo. É o sete que vai abrindo o caminho. Todos os caminhos. Deu para entender um pouco? Deu para entender. Da outra vez que o senhor... O sete não se limita só no sete. Mas também o sete cria outros sete. Multiplica, constrói, refaz. Mas aí tem que ver cada falange de Exu. Qual o propósito? Meu propósito é trabalhar nas sete linhas com o princípio da fé. E a fé cura. Graças a Deus. Exu Sete da Leira, uma outra oportunidade então, quando o senhor vier, o senhor lembra, porque eu não vou lembrar, pedir ao senhor de falar pra gente do... até onde o som influencia na ciência da quiromancia. Meu voodoo. Olha aí. Quiromancia, eu só vou fazer um rápido resumo. Sabia que nenhuma digital é igual a outra? Sim. Eu lhe expliquei que você não é igual a ninguém. E olha para outra palma da tua mão. Não existe outra palma da mão igual. E as linhas estão sempre mudando. Não é verdade? Nossa. Umas chegam, umas vêm, outras vão. Parece pois espírito então. Encarnando e desencarnando. Mas se você pegar todo digital, desencarnar hoje e reencarnar de novo, tua digital vai ser igual. Porque é a materialização da tua frequência. Isso pode ser uma das provas da encarnação, viu? Há de se estudar isso. Porque isso é comprovado. Nenhuma digital é igual a outra. Por isso que se utiliza aí na Terra. Isso foi descobrido recentemente. lá nos Estados Unidos, para uma pessoa que trabalha nessa parte policial. Mas nos tempos antigos, pela palma da mão você via a história do indivíduo. Via toda a parte mental, emocional e espiritual, a parte afetiva. Poderia ver até o projeto encarnatório. Muito conhecimento antigo se perdeu e vai ser trazido de volta. Daqui a alguns anos, muita coisa vai mudar. E você não vai estar mais aqui, nesse universo Terra. Você vai estar do lado de cá e vai assistir. Então, toca o projeto. Faz o que tem que fazer e deixa a biblioteca disponível. Uau! Aí sim. Às suas ordens, com certeza. Assim será. Igual o pai Joaquim falou uma vez, né? Ô moço, não se apega, porque senão tu vai ter que voltar para desapegar. Deixa disponível. Sim. Que Tá assim bom? seja, vai ficar assim. Boa noite para Ih, você. seu Sete da Lira, passa uma mensagem final para a gente e a todos que acompanharam o vosso conhecimento até aqui. A mensagem: aprenda a festejar toda vitória que você conseguir, toda alegria. Festeje com quem está sempre do teu lado. Muitos filhos gostam de festejar com quem mal conhece. Pode festejar também com ele. Mas festeje com quem está sempre do teu lado. Valoriza o que você tem. Só quem perdeu tudo sabe como que é. Valoriza. Valoriza a tua base, a tua estrutura para você poder construir. Tá bom? Tá ótimo. Que Boa assim noite. seja. Graças a Deus. Senhor Edgar Souza? Oi. Ah, como é que foi aí o momento da incorporação? Esse trabalho que realizamos com essa entidade? Aprendi muito. É, o que que você mais assim aprendeu? Aprendi que eu não conhecia muito bem quem é teu Sete da Lira. Nossa, que coisa, né? Ele passa assim uma maturidade misturada com uma simplicidade. E muita humildade. Tem momentos que a gente observa que está sendo transmitido, passado. Tá na evidência. Tá na visão. E aprende muito. É. E obrigado aí pela oportunidade. Graças a Deus, eu que agradeço. Fica com Deus. E se Deus quiser, até breve. E aqui nos bastidores eu vou ter que puxar a sua orelha a respeito de umas coisinhas que ele pediu aí. Tá Que você bem. já ouviu falar daquele do Grabo Voi? Aquele rapaz do número lá? Já ouvi falar, mas nunca estudei É, a ele fundo, falou que não. tu deveria. É, Vou vai estudar buscar. a fundo sim. Porque ele falou que aquilo lá é um negócio que tá. É como se ele tivesse dito isso, ele não falou assim, né? Que tá à frente do nosso tempo, tem muita seriedade